Eu fiz de tudo pra te conquistar, os invejosos pra te separar. Eu sempre te provei o meu amor. Eu fiz de tudo pra te dar valor, mas você do nada me deixou. A outras pessoas você acreditou. Agora aceita que a fila andou. Agora aceita que a fila andou. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Eu vou pra frente sem olhar pra trás. Adeus, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Eu vou pra frente sem olhar pra trás. Invejosos pra nos separar. Eu sempre te provei meu amor. Eu fiz de tudo pra te dar valor, mas você do nada me deixou. Em outras pessoas você acreditou. Agora aceita que a fila andou. Agora aceita que a fila andou. Pra frente sem olhar pra trás. Adeus, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Eu vou pra frente sem olhar pra trás.